Autorizado, cruzamento, reporte liberando, comprou a sul, bravo, bravo, quilo. Câmara, liberando, comprou a sul, bravo, bravo, quilo. Controle Salvador, é o azul 4207, passo 220, descida 200. Azul 4207, aciona unificação, desça e mantenha o nível 050, voando alto para interceptar a chegada e pitch, o azul 4207. 050, voando alto, informa que não cumpre a restrição, que tem 70 abaixo em ano. Controle azul 4207, poderia voar pitch. Do IPID azul 4207. IPID na proa 4207, muito Papá Romeu, bravo, bravo, quilo, mantenha a linha do litoral, 1.000 pés, retorne a frequência do controle, 119.8, tenha um bom voo. Bravo, bravo, quilo, ciente, mantenha sem regras de voo visual, corrido axé, informe passando através do farol da barra. Bravo, bravo, quilo, mantenha 1.000 pés. Bravo, bravo, quilo, quando possível informa estimado de pouso e ingresso na terminal Ilhéus. Victorino de Juliette, mantenha-se em regras de voo visual, controle desconhece de tráfego no setor de Veracruz e proximidade. Confirma estimado de pouso em Cairo. Bem, então no 347 estimado de pouso, não tenho tráfego informado, frequência livre 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Voo 1184, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 28, o vento 200 graus, 059. Feita a linha, decola pista 28, voo 1184. 55, 1184, 52. O ingresso na terminal 355 e pouso 14. 1739, aciona unificação via chegada. Petip, desça e mantém o 050. Ajuste altímetro no 014. Tem um Petip 1. O Golão 739, mantém o perfil da chegada, quando mais próximo irá autorizar, será autorizado. Gol 1184, decolar 231, chame controle 1119-8, tem um bom voo. Controle 1198, gol 1184, obrigado, até a próxima. 1-2345 para coordenação com os tráfegos locais. É, mantenha meu pé de área de visual, frequência livre. 1-2345, boa viagem. 1-2345, Controle Salvador, bom dia, gol 1184, Marciano Frois, decolagem da 28, passando 1510. Gol 1184, mantém a proa até 2500 pés após sair da Aron. Até 2500 pés, mantém a proa após intercepto da saída Aron, gol 1184. Afirmo, contato radar estabelecido na decolagem, gol 1184. 1184. Ligou 1994, só mantém a proa 090 por umas 20 milhas. Sete proa 010 por 20 milhas copiado. Já livre de giro. Azul 4207, desça e mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 0014 após posição e pit voe usando para interceptar a final do procedimento LS do Zulu pista 28, forma estabilizada. 2000 pés, pode voar Azul, da presente? Autorizado, Azul 4207. Autorizado, Azul, da presente, descendo para 2000 pés, ajuste no 014, Azul 4207. Salvador, muito bom dia, Azul 2770, pronto, ponto de espera, da 28. Sentiu, Azul 2770, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2770. Azul 2770 está reautorizado. A linha e decola, pista 28, o vento 200 graus, 05 nós. A linha decola, 28, 2770. no 184, livre das formações, pode ser na prova de Aron? Afirmo, vou Aron. Aron, vou 184. Azul 4207. Prossiga. Informa um vento de 180 graus com 10 nós. Confirme se está na condição de realizar o pouso na pista 28. Até 10 nós, 4207. Está variando entre 8 a 10 nós. Gente, 4207. Deixar para o pouso? Afirmo. Gente. 770 decolado aos 37, chame o controle 1-119-8, tem um bom voo. Salvador, 1740, com a informação. Tá, 3740, desse mantém o 060, mantendo a chegada, o ajuste altímetro no 094, chegada é PIP 1. PIP 1 no 060, tá 3740. O Gol no 739. A torre está realizando a mudança de pista para 1-0 devido ao vento de 1-5-0 graus com entre 8 e 10 nós. Por gentileza, curva esquerda na proa da posição e tape. Corrijo. Vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 350. O limite é radial 270, vem Salvador. 250, 270, Salvador, 10 até o 50. Vê se mantenha o nível 080 inicialmente. 080 inicial. 3740. Procedimento, a pista em uso agora será a 10, pista 10. O vento de 1,70 graus, varia entre 1,70 para 1,50 graus e variando o vento de uma velocidade de 8 a 10 nós. Pistinhos agora é 10, prepara o procedimento LS X-Ray, o vetor radar para sequenciamento, então 3740, curva esquerda na prova 360, limite radial 270. Prova 360, estabilizando o localizador 4207. Azul 4207, completo final, chame torre, 1,18 decimal. Meia dúzia. 186-4207. Bom dia. Bom dia, controle em Salvador, é o 3198, boa posição, onde, cara? Azul, tá, corrigi, tá 3198, a pista em uso é 1-0. Procedimento LSX-Way, pista 1-0. Vê se mantenha o nível 1-2-0. Prepara a chegada para o MED 1, ou tá 3198. Bom, MED 1 para 1-0, copiado. Controle em Salvador, bom dia, o Azul 2770, Coral, bravo. Azul 2770, submantenha restrito nível 070, via saída Coral 1, bravo, contato radar estabelecido na decolagem. Restrito 070, Coral 1, bravo, Azul 2770. Azul 2770, tráfego 12 horas, 1-2 milhas rumo norte, passando o nível 100 em descida ao nível 080, Boeing 737-800. Gente, Azul 2770. Gol 739, tráfego, 2 horas, 1,5 milhas, rumo sul, passando nível 040 em ascensão nível 070, Alfa Tango 72. Okay. 3740, desse mantém o 090. Reduza para 2209. QR, 0090, vai reduzir para 3740. Gol 1184. Chama agora o centro Recife na frequência, no 2685, alterna 1545. Recife 1, 2685, 2585, 1, 1, 8, 4. Ok, controle, o Sam 3198, voando com média, então, para a pista 10, completar o procedimento com média 1, confere. Confirma a aeronave módulo 1. 3198 na proa de Bomédia. Afirmo, para 3198, descendo para 120. Claro. O Goma 739, complete curva à esquerda na proa 320, para continuar a descida. Proa 320, limite agora é radial 280 do VR Salvador. Lima Uniforme Tango, acione no Pátio 5, chame pronto para o táxi. Está pronto para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, Lima Uniforme Tango. Até o ponto de espera da Papá, Lima Uniforme Tango. 739, desça e mantenha luz no pé, ajuste o altímetro no 0, 14, Gono 739. Curve agora à direita na proa 020, aguarde o inventor para entrar para o localizador. Afino Gono 739, o limite é o curso localizador. O Gono 739 prepara o procedimento LS X-Ray pista no 0. Tango. 209-3770. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, sendo indicação. O procedimento de chegada é o Bomed 1. Devido à pista em uso ser 1-0. Procedimento em uso ELS X-Way pista no 0, desse mantém o nível 1-3-0. Romeu Bravo Oscar, na chegada Bomed 1. Bomed 1 para o ELS 1-0, Romeu Bravo Oscar. Volão 739, tem condição de completar a aproximação? E interceptar nesta proa? Autorizado a interceptar nesta prova, Gono 739, informe estabilizado. Caralho. 3740, desce, mantenha 3 no pé, ajusta o altímetro no 014, para interceptar o localizador, curva direita na proa 050, informe estabilizado. Confirma a mensagem para o 3740? Desce, mantenha 3 no pé, ajuste o altímetro no 014, curve agora à direita na proa 050, para interceptar o localizador, informe estabilizado. Relativo, Bro 050 para interceptar em forma estabilizada, é o 3770. Azul 2770, sub e mantendo nível no 60, o tráfego superado. Vou no 60, azul 2770. Para 3198, desse e mantém a 050. 050 não vai conseguir cumprir as restrições de Bonete. Sim, 3198, cancelada as restrições de altitude. O 3198, confirma apenas a velocidade. Está mantendo 330 para poder perder altitude em uma centena é 250. 7, botão 3198, controle 100, cancelada a restrição de altitude e velocidade da chegada ao Bomed. O tá 3198 descendo a 050. Motor de Salvador, 4777, minha informação ótima. Confirma para o controle? 4777. Então, 4777, acionando de indicação. Essa é mantenha o nível 080. Voe a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf. Uau, então 4770. Descendo a 080, Bonf. Eu confirmo aí o ILS, ele está sendo operacional, mora. Afim, o procedimento é LS X-Way Pista 10. A mudança da sua chegada foi devido à mudança de pista. Então, agora a chegada bom, procedimento LS X-Way, pista 10, então 4770. 77. Feita assim, então aí LS X-Way. Afirmo. Dona 739 passa a Duna, complete LS X-Way, pista 10, chame torno, 118, decimal 95. Corrijo, 118, decimal 62, boa, 1739. Então 3740, completo curva direita na proa 080, informe estabilizada. 080, informe estabilizada, 3740. Controle, azul 870, 5000 à direita, 235, por aproximadamente 5 minutos. Tente, está livre de desvios, azul 2770. Então 3198, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 350, limite é radial 270 do VR Salvador. Esquerda 350, limite 270 do VR Salvador, entra 3198. Romeu Bravo Oscar, confirme, pelo controle. O Romeu Bravo Oscar disse que mantém o 050. Controle, Cardeal, bom dia, Papatango, Whisky Zulu. Whisky Kilo Zulu, mantém a senhora de voo visual, 1000 pés, via corredor Axé, informe através da Barra. 3250, Kilo Zulu, está. Inicialmente negativo, esquerdo Zulu. Caso foi Cairu, direto Cairu, tem condições de autorizar 2.500 pés, mas via corredores não temos condições. Via direto mesmo? Sim, motorizado de voar direto Cairu Lourenço, subindo ao 2500 pés, esquerdo Zulu. Braço pelo Zulu. É 3740, autorizado 2.000 pés. Aguardo transferência junto à torre. Aguardando a transferência, já estabilizado, tá 3740. 7, informe passando o turno, tá 3740. Então 3198, curva direita na proa 040, seu novo limite é radial 300, aguarde o vetor para interceptar. Direita proa, confirma proa? Direita proa 060 agora. 060, limite 300 Salvador. Afirma, aguarde o outro vetor. Três completo final, chama em turno, 8, decimal, meia dúzia. 8, meia dúzia, obrigado, 3740. Então 3198, completo curva direita na proa 120, informe estabilizado, faz o procedimento. Direita 120, pode estabilizada. Afirmo, então 3198, descendo agora para 2.000 pés, existe o altímetro 10 no 4. 2.000 com 114, 3198. O meu Bravo Oscar reduza para 200 nós. Reduzindo 200 nós. 7, vento 1, 80 graus, 05 nós. Ciência autorizada a decolagem, continua avisando. Uno 739 no solo aos 49, libere direita, chame solo 121 decimal 9. 319, 739. Patango Lima, informe Tango decolado aos 50, chame o controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, bom dia, uniforme Tango. Oi Salvador, é o Papatango Lima, uniforme Tango. Papatango Lima, uniforme Tango. Tato radar na decolagem, sube e mantendo nível 040 via saída Arbor 1. 040 na Arbor 1, o Lima de Palmitango. Sam 3740, bom dia, tráfego já avistado, motorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós. Recebeu pouso, Sam 3740. 2 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2500 pés. Lima Uniforme Tango, confirme a quantas milhas irá se afastar de Salvador? Confirmo, Lima Uniforme Tango. Quantas milhas irá se afastar de Salvador? A intenção era afastar 30 milhas e retornar para um TGL, mas foi instruído a afastar 40 milhas. Fica a critério do controle. Lima Uniforme Tango, leitor radar para evitar os traços de aproximação, na chegada do Médio 1, curva esquerda na proa 250, o limite é voar nessa proa por 20 milhas subindo ao 040. Intenção de retornação, proa 250, por 20 milhas, que é o limite, subindo para o 040. O Lima Uniforme Tango informa quando pronto para retornar a Salvador. Estabilizou a 3198, uma milha para a posição Duna, completo sinal do procedimento RS X-Ray, chame torre, 118 decimal, meia dúzia. 1862, 3198. Romeu Bravo Oscar, disse mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro no 014, autorizado RS X-Ray, pista no 0, informe estabilizado. 3094, informe estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Será coordenado com o infra-aero também. Ok. Torre, Stan 3198, bom dia, passando Dora. Stan 3198, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda. No 648, após o trânsito curtíssima, agilize manobras, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter, no zero, após o trânsito, 648. 40. A intenção é dar presente, é, retornar para um ILS, um TGL e prosseguir a Valença. Gente, Lima Uniforme Tango, mantenha a proa por mais 7 milhas devido a tráfego. O senhor irá prosseguir como número 3. Mantenha a proa mais alguns minutos, iremos coordenar junto à torre, toque a emitida. Aguardando o vetor, Lima Uniforme Tango. Na sua escuta, no 040, na proa 250, Lima Uniforme Tango. Afirmo. Gol 1648, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 190 graus, 08 nós. Livre decolagem 1 no 0, 648. 2, 3, 0. 7, Cotan 4777, Lima Uniforme Tango, curve à direita na proa 290, agora seu novo limite é radial 270 do Brasil Salvador. Direita 290, limite a radial 270 de Salvador, Lima Uniforme Tango. Afirmo, disse mantenha 2000 pés, o seu time entrou no 014, Lima Uniforme Tango. 2000 para 2000 com 1 no 0 no 4, Lima Uniforme Tango. Autorizado autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 05 nós. Livre pouso, está 3198. Subi matando nível 160, chama agora o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1, azul 2770. Lima Uniforme Tango, para interceptar o localizador, curva direita na proa 040, informe estabilizado. Para o localizador, direita 040, reportará estabilizado. Lima Uniforme Tango. O meu Bravo Oscar, complete o sinal de procedimento LS X-Ray pista no zero, chama agora a torre na frequência 118, decimal 612, Romeu Bravo Oscar. 2612, Oscar. Terminou o desvio, TAM 4777. Voe pelo, TAM 4777. Prove pelo, sei, 4777. Salvador 1648, decolado 2000 pés, voa ao TIA. Romeu Bravo. Patará, Romeu Bravo. Puca. 620 Puca, 1648. Foi entre contato, foi entender curva direita para a proa, Lima do Espartango. Complete a curva direita na proa 080, o Lima de Famitango e Fama estabilizada. Direita 080, Lima de Famitango. TAM 4777, reduza para 220 nós. Reduzimos 220 nós, TAM 4777. No solo 56, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Solo Zulu, controle desconhecido de tráfego, informá-lo. Bom, a descida a seu critério, frequência livre 12345, espaceiro Golf. TAM 4777, vetor radar para sequenciamento, curva direita na proa 215, o limite é o localizador. Curva direita proa 215, limitado o localizador, TAM 4777. Afirmo, deixa eu manter a 2000 pés. 2000 pés. Salvador, o 648 pode voar, Aracaju, está presente? O 648 mantém o perfil, aguarde coordenação. Se puder coordenar mais seu, é melhor também. Aguarda o 648, obrigado. Eu sou o senhor solicitou trocar uma metida na pista 90, posteriormente Valença, confere? Afirmo, toca e remete e a gente vai prosseguir para Valença, para trocar a remetida lá. 48, Chanel 6140, obrigado, bom dia. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar no solo 59, confirme o baixo. Estabilizado no localizador? Estabilizando. Chat, você está ligeiramente à direita do localizador. Estamos corrigindo. Passagem Salvador, bom dia, o Xanier 6140, decolado na PUCA, passa 2 e 200. Aguarde, o Xanier 6140. Tem 4777, curva esquerda na proa 130, informação estabilizada. No 30, vai voltar estabilizado, TAM 4777. Xanai 6140, contato radar da colagem, sobre manter o 350 via saída PUCA. Autoriza pro Dijama, 6140. Mantenha o perfil da saída, sou o número 2 nessa mesma saída e irá completar, mantenha a saída. Mantenha a saída, 6140. Do 2710, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Uniforme Tango, completo sinal do procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 6 dúzia. 18-6, Lima, Uniforme Tango. Uniforme Tango. Tiago Lima, uniforme Tango, final da pista 1-0, ajuste 1-0, 1-3. Confirme a intenção. Tocar RMT após prosseguir com curva direita, linha do litoral até Valença. Arremete na DA e prossegue para Valença. Tio Lima, uniforme Tango, ajuste confirmando 1-0, 1-3. Reporte iniciando a arremetida na DA. Sente, reportará, Lima, uniforme Tango. Número 648, chama agora o Centro Recife na frequência no 2685, alterno no 25, decimal 45. 2685, 2545, Recife, no 648. Localizador 4777. TAM 4777, uma milha para a posição Duna, completo final do procedimento ILS X-Ray, chama agora a torre na frequência 118, decimal 612. Bom dia. Iniciando a arremetida, o Lima Uniforme Tango. Gente, o Lima Uniforme Tango iniciou a arremetida ao 02, autorizado. Curva à direita, prossegue linha do litoral, aguardando transferência. Gente, autorizado, curva à direita, linha do litoral, aguardando a transferência, Lima Uniforme Tango. Oi, Salvador, tá 4777, final. Hotel 4777, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde a autorização de pouso. Olha. Torre Azul 2710, tem condições de decolagem imediata, está pronto. Gente, estimado de mais um pouso, um Airbus da TAM pode ser autorizado a decolagem, Azul 2710. 2710. Lima Uniforme estão confirmando 1 no mil pés, corredor axé. Gente, mil pés, corredor axé, está descendo. 4777, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, tá, 4777. Lima Uniforme Tango, chame o controle 119.8, tenha um bom voo. 198, obrigado, até a volta. Azul 2710, após o Airbus da TAM na curta, autorizado a alinhar e manter, tapeceiro 10. Pois era nada, fala aí, Martim, 2710. Estou pra Valença. Lima Uniforme Tango, sem ET, mantenha sem regra de voo visual, a 1 no mil pés. Ajuste o último entrei em Salvador, 0 no 3, via corredor Axé. Informe através do Parada Bar. Reportará através do Barão da Barra, Lima, de Porto Tango. Terminal 1140, passa nível 160, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 125, decimal 45. Azul 27 no zero, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 190 graus, 05 nós. Azul 27 no zero. Zero, decolado ao 08, chame o controle 119 decimal 8, tenha um bom voo. 114, 119, 8, uma boa tarde, azul 27 no zero. Torre Gol 0-4, quanto espera da 10 pronto? Gol 1094, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter 10. Tudo de saída. Preciso sair da PUCA. Confio para o controle? Azul 2710, decolou, preciso sair da PUCA. Azul 2710, contato radar na decolagem, submantém o nível 170 via saída Condit. Submantém 170 via saída PUCA. Controle Salvador, muito bom, chegou 1162. Azul 2710, confirma a saída paga pela Torre Salvador. Salvador, gol 1162, acione a educação via chegada da média 1, desse mantém o 050, ajuste o altímetro no 0 no 3. 050 com 1013, gol 1162. Azul 2710, via saída Cone. Dá pra fazer a PUCA pro azul 2710? É que tinha sido autorizada. O uniforme Tango, meu pai, se não tem o tráfego a informá-lo, se tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5, o uniforme Tango. Confirma só o senhor a realizar a pulse, Valença? É, a intenção daqui a Valença, fazer TGL e regressa a Salvador. Bem, é, confirma o estimado de retorno. Sente, Lima Uniforme Tango, controle desconhece de tráfego informado, frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação caso necessite de informação e alerta, retorne a sua frequência. Azul 2710. 2710, prossiga agora com o Fred Conde. Sente, o Azul 2710, a saída Conde é devido ao nível 970, nesse nível o senhor tem que ir passo a passo de Aracaju. Desta forma fica complicado autorizar a saída PUCA. contato, você vai querer fazer com a 370. Salvador, bom dia, azul 4082, informação, contato. O 094, autorizado a decolagem pistão 10, vento 180 graus, 07 nós. Livre decolagem da 10, gol 094. T2, aciona indicação via chegada com médio 1, décima até 060, ajuste altímetro no 013. Gol 9250, sem indicação, via chegada bom, médio 1, desça e mantém o nível 070, altímetro no 013. 070, com 23, desce no via partida agora. Gol 1094, decolado ao Zuno 2, mantenha 4 mil pés até 10 milhas de Salvador, devido à aeronave decolada anteriormente. O limite da autorização é 10 milhas. Se falha de comunicação após 10 milhas, prossegue na saída. Momo, transição Froti, Gol 1094. Mantenha 4 mil, 10 milhas de Salvador, Gol 094. Correto, controle agora, 119.8, bom voo, gol no 094. É, obrigado. Olha, gol 094, na saída Momo, restrito 10 mil, restrito 4 mil pés, 10 mil de Salvador. 1094, submarino nível 370 via saída Momo, cancelada a restrição, o contato radar estabelecido na decolagem. Gente, sai da mão, subindo ao 370, igual 0.2. 1.62, via chegada com médio 1, desse mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0.3, informe estabilizado. Final do procedimento, LS, que foi pista no 0. 2 mil pés, desce via, se autorizado, vou externo, tá visão? Se dá. Chegada, o 1.62. Ok, até. Só pequeno desvio à esquerda para evitar formações, igual 094 para 285. Tente para 285, está livre de desvios, o gol no 094. Informe ao término na proa da posição código. Tente, mais 10 minutos. 7. Opa, Tango, Tango Anquiante, prossiga para o controle, Salvador. Passando Tango Oscar Yankee, entendido que está em mediações da Praia do Forte. Devido a isso, está a mais de 20 milhas afastado de Salvador, ou seja, espaço aeroporto. Só tem que frequência livre, 12345, para coordenar com os tráfegos locais. Quando a 20 milhas afastado de Salvador, retorne a esta frequência. Está autorizado o corredor Forte a 1 no meu pé. Informe em 20 milhas afastado de Salvador, ingressando no CTR Salvador. Papá, Romeu, Mike e Juliette, Quebec. Prossiga para o controle. Cliente, Mike e Juliette, Quebec. Tem 20 milhas, está mais de 20 milhas afastado de Salvador, entendido pelo controle. Então mantenha-se em regra de voo visual, corredor forte, ou no meu pé, informe 20 milhas afastado. Está presente e tem frequência livre para coordenação com os tráfegos na Praia do Forte. Este está 3191, não mantém o ponto de espera. Mantém, 3191. Se via chegada a Bomé de 1, no desse mantém a 2000 pés, ajuste altímetro 63 e forma estabilizada. Mantém 3191, autorizado a alinhar e manter, cabo 010. Vem, mantém o 10, 3191. Toro 94, chama agora o centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Pista 3191, autorizada a decolagem de pista 10, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Canal 6200, acione identificação após o desvio autorizado para a posição BOMED para interceptar a chegada BOMED 1, no desse mantém o 080. Uno 62, passou o Duna, completo estrado do procedimento elétrico, isso aí chama em torno, 18 decimal 62. 8612, obrigado. Controle Terra 3191 decolado, nosso escutando. 091 no contato radar na colagem, submantendo nível 340, via saída Sambo 1. Pode fazer a Sambo, senhor. Quer 391, não vou ir, Leida. Lá no Leda. Ciente, gol 1162, autorizado pouso, vento 1 a 50 graus, meia dúzia de nós. Ciente, livre posto, gol 1162. Voo 9250, desce uma TA 2 mil pés, via chegada. Ajuste altímetro 63, informe estabilizado. 2000 via, reporte estabilizado, 9250. Controle Salvador é o azul 2710, possibilidade de coordenar Alfa Romeo 363? Aguarde, azul 2710. Aguardando. A 200, desce uma 3050. Gol 1162 no solo aos 23, libere próxima direita, chame solo 121 no decimal 9. Direito ao 219, boa. Azul 4082, 2 milhas de marcador externo, cobrece sinal do procedimento, chama agora a torre na sequência 118, decimal 612. 18612, obrigado, Tejano. Tá 3191? Tá 3191, prossiga. Eu tá 3191, solicita pro A230, presta formação entre meta e inóximo. Cliente, tá 3191 pro A230, por quantas milhas? Aproximadamente 80 milhas. Cliente, tá 3191, está livre de desvios. Ok. Hugo Oski Yankee, agora afastado, 20 milhas de Salvador, mantenha-se a área visual 1000 pés, corredor forte, informe ingressando no corredor Interlagos, ou